Mina gangsta quer money pra se drogar no AP. Raga gangsta na cena, dropado de MD. Vamos fazer acontecer, traz as beats de prevê. Batom de THC com gosto de LSD. Mina gangsta quer money pra se drogar no AP. Raga gangsta na cena, dropado de MD. Vamos fazer acontecer, traz as beats de prevê. Batom de THC com gosto de LSD. Encontrei o Popo Cush na Blunt. Foi esticado, embolamento do Marrocos que derruba só com trago. E dá o olho do trago pra ficar suave, bright. Meiota na língua pra seguir curtindo a night. Sente o fight, não entra na bad vendo o Obide. Se olhou e gostou, vem que assistem nosso saldo. Mary Jane na minha house de quatro, bem no meu leito. Letras empapeladas pra seguir com o mesmo efeito. Pelada do corpo pichado, mina deu grau de bebe destilado. Na madruga sempre acompanhado, nas noites os gatos são pardo. Seguindo pelo faro, o pulmão cheio de catarro. Movido pelo barro, favela eu escarro. Ha. Cheguei na luz, mas ela se apagou. A bad tentou apavorar, mas se apavorou. A mina gangsta, meu respeito assaltou. Só não era desperdiçar o único broto que vingou. Tomando copo de uísque, um Jeffs acende o charuto cubano. Já planejo o plano, não tem engano não. A gata tá olhando na minha direção. Ela rebola até o chão, com copo na mão. Bebendo com as amigas até o limite do cartão. E eu cheguei no ouvido dela, ganhando sorriso, pagando mais um drink. Levei ela pra casa, tranquei o quarto, mostrei swing. E a gata se encontrou na minha cama. E a gente fez amor até o sol raiar. Porque a mina é gangsta, não vai se apaixonar. Do lance sem romance, que é muito excitante. A gata contou pras amigas que a noite passada foi muito picante. Ela só quer um gin, então vamos gastar com cash money. Drogas mulheres, nas ruas de São, quem tem oitão aqui que fere. Com cash money, mamãe, drogas mulheres, mulheres, nas ruas de São, quem tem oitão aqui que fere. E se difere, aqui que fere. E se difere, fefere, aqui que fere. E se difere, fefere, fefere, fefere. Ela gosta da pilacagem, mas quer um pleba pra pagar. Gostoso, olhar de bandida, sabe o que precisa pra te conquistar. Ela tem a maldade no olhar, não é qualquer um pra chegar. Sempre bem vestida, intensa a sua vida, menina que sabe se valorizar. Ela é o sol que aquece e ao mesmo tempo esfria. Poço de amor, de prazer, uma dose de adrenalina. Dona da situação, conhece bem onde pisa. Ela é o beck, é a seda, melhor de todas suas brisas. Garota, essa chuva me pira, inspira, instiga, excita. Imagina você sendo minha, com os dentes arranca a calcinha. Eu sei o que tu quer, o que tu acha, o que tu pensa. Dinheiro, whisky, haxixe, é só um convite para a sobremesa. Ela sabe sua fraqueza, a cabeça de baixo não pensa. Faz o que quer, sabe ser mulher, a noite com ela é caixa de surpresa. E na gangsta quer money pra se drogar no AP. Raga gangsta na cena, dropado de MD. Vamos fazer acontecer, traz as beats de prevê. Batom de THC com gosto de LSD.